Yeah. Um, dois. Deixa fluir. São 7:30, amanheceu com o sol meio escondido. E eu ainda tô fazendo um som daquele jeito. Explícito, espontâneo, manifesto. Simples e direto. Um, dois, mic check, eu tô esperto. Caminho contra o tempo, sem mudar o que sou. Nas notas do piano que o Kaique sampleou. Viajo pela brisa, flutuo nesse som. A vida paralisa, mas mesmo assim eu vou transformando palavras em imagens, cores em frequência. Clínico geral dessa ciência. E essa é a tendência no estado de emergência. Pra manter essência, morte e independência. Assim todo dia, sentimento, logia. Naturalmente as coligações são expressivas. Se liga na batida, sente a alquimia. DJ Kaique Nel, sentimento em sintonia. Vai, vai. Yo, tá ligado? Que não adianta a gente ficar se remoendo, perdendo tempo. Lembra daquela de relacionamento? Então, as coisas vêm, as coisas vão, e nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Porém, era ela mais em uma outra estação. No final da primavera e ela veio pro verão. Trocava ideia por mensagens, não tinha sacanagem. Ela não curtia rap, mas me sentia à vontade. Era amiga de quem? Eu já nem me lembro mais. Quando ela me ligou, eu quase que caí pra trás. Tinha acabado de chegar, perguntei onde cê tá. Ela disse no aeroporto, então eu vou aí te buscar. Até então a amizade não tinha nada demais. Porém eu já pensava coisas que não eram normais. Quando a vi, entendi. Nem consegui disfarçar. Ela sorriu pra mim, a convidei pra almoçar. No caminho ela pediu, deixa eu ouvir o teu CD. Mas eu pus o Marvin Gaye só pra ver o que aconteceu. E começou a chover, o clima a esquentar. Pensei em até roubar um beijo, mas não quis me precipitar. Na hora certa tudo vai rolar. O lance é ir bem devagar. Só que amanhã eu vou viajar sem data pra voltar. E ela disse que comigo ia pra qualquer lugar. Acontecem quando a gente menos espera. Coisas boas, outras nem tão boas assim. Mas é a vida, né não? Quando eu começo a refletir, quando eu paro pra pensar. Mas eu falo pra mim mesmo, lance é se movimentar. Deixar vida dizer, deixar vida levar. Só não pode deixar vida passar. É diferente quando a gente sente aquilo que não se entende, mas tá presente nas vibrações das emoções. Só se sabe que quer mais, feito amores e paixões. Então vem, vem na composição. Fecha os olhos e dê asas pra sua imaginação. Porque eu sei, sei que não é alucinação. Eu já vi acontecer e muitas acontecerão. Que? Não sou eu quem vou dizer. Só depende de você acreditar e acontecer. Então tá bom, vamos chegando no fim. Eu vou curtir um pôr do sol, escutando Tom Jobim. Fui.